Hoje é dia de pegar travecos e perder a dignidade, parceiro. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Bem-Amiches! Eu sou o Evandro e hoje nós conhecemos o Processinho, seu amiguinho. Ele gritou aí no fundo. Vamos brincar? Hoje estamos hoje aqui com Segui. Processado. Sirvini. Suck my ball, bitch. Zwaste. É, boa noite. Voltando dos mortos mais uma vez, porque o assunto hoje é comida. Churrumino. Ô, só vim porque é churrasco. E temos também os convidados hoje do HQ Fã. Temos o Coffee do Ultra. Eu não seguro no espeto. Tira. Temos também o Madruga Jackson. Eu quero saber quem foi o filho da puta que trouxe glacial pro churrasco. Não, cara. E também aqui, convidado do Zoação 40, temos o Diego. Olha, carne boa é carne mal passada. E foda-se os vegetarianos. É isso aí. Aí, ó. Vi a lágrima de emoção saindo do olho do Zwaste. Zwaste acabou de adicionar o Diego como amigo. Olha, já virou parte. Uma coisa do íntegro, cara. Quem não come carne não é uma pessoa confiável, cara. Ah, vai tomar no cu, porra. Fica com de bem, cara. Tô dando lá de novo, que eu sei. Vou tomar no cu. Acabou de mandar um depoimento pro Diego falando: o que falar desse cara que eu conheci há pouco e já considero um paca. Cara, a humanidade vem comendo carne desde dos homens da caverna. Tem que comer carne, cara. Tá certo. Então, galera, como vocês perceberam... Claro, vocês já olharam o banner, óbvio. Não, né? Dá uma dica, né? Vocês não são um burro, né? Mas... Hoje mais uma série. Mais uma série do nossas filosofias do cotidiano. Mas o assunto hoje é churrasco. Vamos falar tudo sobre... Essa... Ou tudo ou nada também, né, cara? Também não quero dizer muita coisa. Essa... Como é que é? Uma coisa maravilhosa aí, gente. Vamos... Tem cerveja? Então, vamos falar das partes, como é que é? O que compõe um churrasco, né, cara? Vamos filosofar aí. Olha o vinagrete, acompanha. vamos começar logo então essa puta aí. Que a gente vai começar essa porra? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Passa uma ideia, eu não vou começar de hoje. Fala, Diego. Pode falar. Como acender uma churrasqueira? Boa. Porque então, pro neófito de churrasco, então um treco pode ser muito difícil. Tá. Mas antes de acender a churrasqueira, a gente já tava comentando antes do... Qual é o objetivo fundamental do churrasco? Esse é um bom começo, depois a gente já passa pra churrasqueira. Qual é o objetivo do churrasco? É comer carne? É juntar os brothers pra beber e ficar falando merda? Ficar ao redor da piscina? Sei lá. Qual é o objetivo essencial do churrasco, ao ver de vocês, assim? Cara... É conquista, cara. É conquista? O objetivo é conquista. No meu caso é comer até passar mal. Comer. Encher a cara até ficar me arrastando pelo chão. Pra no seu caso é bem fácil. E falar muita merda. Na verdade, o foda é aguentar o Evandro bêbado, né? Porque, tipo, eu já sou surdo de um lado, provavelmente vou ficar surdo do outro também, né? Tipo, bem, a minha vibe de churrasco, cara, é chegar, tomar infinito e comer o menos possível, porque geralmente não como churrasco, eu como muito pouco, tá ligado? Às vezes eu até tenho que cuidar da churrasqueira, já é uma merda, cara. Aí eu já tô vendo o Segui se distraindo com, sei lá, com o coração num prato, assim, e o bagulho pega fogo, tá ligado? Ele, no meio do churrasco, ele esquece o que tá fazendo. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô bebendo só. Não, daí, tipo, ele tá ali cuidando da carne, daí chega o dono do churrasco, assim, o cara que tá organizando a festa, assim, ele chega e diz assim, porra, Segui, tô deixando queimar o bagulho, assim. Ah, cara, foi mal, nem prestei atenção. Tô olhando pra aba em branco. É, tá olhando pra aba em branco. Foda vai ser o seguinte, no meio, em vez de ficar cuidando da carne, ele fica usando o fogo da churrasqueira pra acender as predas de crack, cara. Pode ser, caralho. Caralho, tá o quê? No meio da Avenida do Brasil, nessa porra? Cracolândia aqui, rapaz. Caralho. Assim, na minha humilde opinião, o churrasco, na verdade, é um motivo, sem motivo nenhum, é apenas um motivo que você dá pra alguém, um pretexto, obrigado, que pra você beber até cair. A carne não importa, porque a carne, se você for fazer um churrasco médio, você tem lá, sei lá, 50, 60, 70 reais de carne, juntando carne, linguiça, asa e etc. Agora, a cerveja é que custa mais. Se você for pagar dois engradados de cerveja... dois engradados de latão, que eu geralmente compro aqui pro meu consumo próprio. R$70 é o preço da carne, entendeu? A questão é você beber com um tiragosto, que é a carne que você vai comer no churrasco, pra comemorar porra nenhuma, é só uma vontade de beber enlouquecidamente. Cara, eu tô percebendo que eu vou gostar muito de sair em churrasco com vocês, que eu vou comer pra caralho, vocês não beberam, eu vou comer. Cara, eu também sou do... Eu concordo com o churrumino. Então, o negócio é o seguinte, eu como eu não bebo, eu dou foco pra comida, só que eu já vou ser julgado, porque quando eu vou em churrasco, eu não como muita carne. Não, mas o... Mas o que, rapaz? Vai dizer que tu come legume assado, né, o maldito? Não. Porra, caralho, teve uma mina, desculpa te interromper, Vini, mas teve uma mina que ela pediu pra assar batatas no churrasco, cara. Foi deprimente, cara. Ela é parente de alguém aqui, não? Cara, acho que não, eu já acho estranho mas... quando o pessoal acha que vagabunda, bota banana. Banana. Nego bota banana assim no churrasco, cara. Ai, porra, foi enfiar no cu. Esses caras não nos representam. Eles merecem serem assados na brasa e serem devorados pra gente. Cara, eu já... Tipo, não, fala. Eu vou dizer que pra mim a função do churrasco é reunir a galera. E aí que vai entrar a discussão sobre se carne é essencial ou não. Porque... vai depender da galera. Com vocês, acho que, né, empresa compra carne. Cara, eu já fiz muito. Não, cara, tirando é churrasco, tá maluco? Não, mas eu já fiz muito churrasco. Eu já fiz muito churrasco sem carne, cara. E aí, vamos dar um churrasco? Pois sem é. Aí a gente vai lá. Churrasco com o quê, cara? Cara, a gente compra duas cervejas e não faz muito. Fica não cada um com o que der pra lá. Aqui no sul, por exemplo, nem todo churrasco tem carne, cara. Pode ter um churrasco só com salsichão, por exemplo. Tá ligado? É o salsichão. Pode fazer um churrasco só com salsichão, que é o salsichão famoso. Outro pode ter carne junto, cara. Eu não quero salsichão com carne. Igual eu falei, mas cedo, pega... Bicho morto, cara, então é pra minha carne, velho. Não, então pega só a parada de um pão dormido, faz uma pasta de alho, velho, já tá churrasco. É. Pra mim já é churrasco. É fácil, fazer pasta de alho é tipo, fácil. Pão de alho, né? Pois é. Pega as gatinhas tudo com barco de alho, hein? Foco pra mim reunir os amigos, aí... Aí, depois de tu reunir os amigos, é que tu vai pensar, tá, o que esse bando de vagabundo gosta. Aí, sim. Cana, de não, pois cara, é. Não. Você, cara, o cara que organiza, ele nunca pensa no gosto do Zul. Que geralmente, que toca no churrasco, a música ambiente, não é o gosto de quem tá lá, é o gosto do dono da casa. É, fala. Ou meu, é o Zul. Eu tô tão louco que eu saio trocando a porra toda, né? Geralmente é assim. E eu boto o tchan, geralmente, churrasco, tá ligado? Aqui no Rio a gente é obrigado a ficar com o pagodão, né? Então... O churrasco é o ambiente perfeito que em qualquer lugar ele evoca Pagode. O Exódia. Eu vou pro Exódia. Tiver a carta armadilha e fala: me contra-ataca o seu pagode pro meu funk. Se ela evocar um dragão branco de olhos azuis, ele evoca o Péricles, tá ligado? Não. Se o dragão branco de olhos azuis é o Péricles, o Exódia é o raça negra, cara. Molejão, cara. Na moral, cara, o seu Jorge, ele fez um disco, Música para Churrasco. Caralho! Não, o Molejão é carta armadilha pra fazer você dançar, velho. Todo com a vassoura, né? É garantido tocar um Dragazinho, tocar um Reginaldo. Tem Magal, né? Tocar um Magal. Magal. Por favor, que muda de falar de Sidney Magal. Foi um dos meus. Ele tá falando mal dele, não, Vitor. Acho que ele tá falando mal dele. Eu só tô sendo gratuito, pode. É, ele sabe, né? Só porque tu é babaca mesmo. Agora Jesus passou aqui, todo mundo ficou no silêncio. Não, passou a bandeja com carne aqui. Jesus é legal porque ele é judeu, cara. A gente falou sobre... Eu também, cara, eu já comi bem mais o churrasco. Hoje em dia eu dou mais prioridade pra bebida. Churrasco, eu vou ali... Às vezes quando eu vou comer eu já tô sem fome, já de tanto que eu bebi. O problema é lógico. Não, na verdade, a mística do churrasco é você ser amigo do churrasqueiro. Por quê? É, aí você fica... pegando a carne ali quando ela sai e não sei o quê. E geralmente o churrasqueiro fica ali perto do isopor ou da geladeira, onde fica a cerveja, cara. Então, você come que nem um animal e bebe que nem um camelo no deserto. Essa é a parada. Ainda o cara esperto é o cara que fica orbitando assim ao redor do churrasqueiro, cara. Mas, cara, para pra pensar. Eu sou um cara que eu não bebo. Vocês deviam achar legal ser um cara que me ama churrasco, cara. Se mais, não, eu não vou pra levar pra casa, cara. Sim, tu ia ser legal nunca. Tu ia ser legal se tu tivesse carteira de motorista. É. Não, mas eu sou prova viva de que não precisa de carteira motorista. Esse é um assunto pra mais pra frente do podcast. Mas a volta do churrasco é uma parte muito importante. Isso é depois. Puta, né? só um adendo da volta do churrasco. Você sempre acha que você tá melhor bêbado do que normal dirigindo. Isso é exato, né? Não, tô bem, calma. Tô bem, você tá dirigindo o carro de ponta cabeça, andando num viaduto de duas rodas, tá ligado? Tô bem pra caralho. Tá dando fica bagaça com a moto, né? O cara tá vendo Chris Angel atravessando parede já com o carro. Que aquele if da moto voando ao contrário foi isso, exatamente. Era o seguir voltando do churrasco. Bem provável, hein, cara. Seu carta de moto, tá ligado? É, fica a dica aí, galera. Crianças não passam isso em casa. Crianças tem que fazer na rua, cara. Passou aqui na rua. Criança que vai ouvir nosso podcast na rua. Pô, se uma criança estiver ouvindo nosso podcast, ela já tá muito errada, tá ligado? Eu só posso querer de respeito, nenhuma apologia aqui a álcool, a drogas e a fazer penetrar. Se fizer isso, não deixa ninguém saber. Usa um RG falso e tá de boa. Caralho, faz isso não, cara. Teve um amigo meu que usou uma carteira falsa e foi preso. Tava lá em Bangu 1 até uns dias atrás. Porra, maluco. Criminoso internacional, velho. Se tivesse na carteira, cara, nada disso tinha acontecido. Mas assim, ó, se tu tiver usando a carteira falsa ou atropelar alguém ou bater o carro, foge. É melhor. Qualquer coisa pra perguntar é você ouviu isso no HQ, pô? Eu vou voltar ao churrasco. Ou no Super Amiche, não tem problema. A gente aguenta processo, cara. Tá, inclusive, foi só de cogumelo que falou isso aqui. Todo mundo ouviu a voz dele. Vou voltar ao churrasco, pessoal. Vou dar um desafio pro editor. Pode dar um oi pra galera. Acho que você tá me subestimando, maluco. Você acha que eu vou editar mesmo essa merda? É, eu não vou sair atrás de pegar um áudio do Todd falando oi. Eu vou botar mulher do Google falando. Tem mais fácil. Sim. É fácil, é só botar a mulher do Google falando brega de Jorge. Verdade. A Todd tá no asilo nessa hora, deixa ele lá, deixa ele no asilo. Tá fazendo churrascão no asilo, né? Conquistando altas gatinhas. Eu tenho esse esquema geralmente meu tio faz churrasco, né, cara? Então eu sempre vou ali, depois quando tá todo mundo servindo, eu vou ali, vai aquela mal passada, tá ligado? E dá aquele cortezinho naquela que tá berrando ainda. Mas na maioria, na maioria das vezes eu já comi tanto os acompanhamentos, tá ligado? Tipo, salsichão, o coraçãozinho, pão coalho, que eu já nem tô com fome mais na hora de comer a carne, cara. Cara, isso é uma armadilha terrível, cara. E a churrascaria, eles ganham grana em cima de você nisso, né, cara? Sim, cara, exatamente. É, eles deixam você de pão, de linguiça, carne boa, eles só mandam no final quando você já tava empancado. Polenta, tá ligado? Manda tudo antes no churrascaria, tá ligado? Pois sim, faz a carne. Mas então, tipo, vamos falar então do acendimento da... Nossa, não, aí depois... acho que antes de falar do acendimento, acho que é bom falar da churrasqueira em si. Ah, é verdade, verdade. Vamos pelas partes então. Engloba a parte de churrasqueira, acender qualquer coisa dela, modelo, rebaixada. O aparato. Tijolo. O aparato. Tijolo. Tijolo, cara. Tijolo, três tijolos já era, cara. Ou então um pneu. Pega aquela grade de churrasqueira que tá lá, né? Não é pneu, ô Madruga, é aquela, a roda mesmo, você usa a roda como... A calota. Caralho. Pô, isso aqui é... Caralho, peraí. Não tem como fazer churrasco no pneu, ele vai queimar, caralho. Cara, tem que o traficante ali no morro faz. Calma, um de cada vez, por favor. Cara, me come, caralho. Micro-ombro, não, cara. Pô, a primeira vez que eles fizeram, uma vez tava rolando um churrasco aqui perto da minha cidade, uma cidadezinha pequena chamada Antônio Prado. Os caras, eles encontraram uma tora no meio do mato, eles cortaram ela, fizeram um churrasco, e aí todos eles morreram com intoxicação alimentar, cara. Caralho! O diabo da tora não era uma árvore. Pneu, tá ligado? O diabo da tora não era uma árvore, cara, era um poste. Não, o poste, cara, ele tava igual uma árvore, cara, só que o poste, ele é pintado com um produto químico pra ele não ser afetado, cara. Cara, quantos deles morreram de infecção alimentar, cara? Todos eles morreram. Então, foi eles chegaram a comer um negócio ou morreram antes? Se tivesse entrado de doença... Comeram uma parada. Comeram uma parada. Se alguém puder vomitar, ninguém ia morrer intoxicado nessa porra. Quando não querem, quiser economizar na breja, aí, ó, morre. Por isso é importante que vocês comecem a fazer o churrasco antes de beber. Depende do ponto de vista, hein? Depende do ponto de vista. É sempre bom, pelo menos, tu montar as coisas antes de começar a encher a cara, tá ligado? Depende do ponto de vista, cara. Olha lá. Não, se tu pretende fazer uma carne um pouco decente. Eu pretendo fazer um outro, tá ligado? Tipo, a minha vibe, eu não manjo, tá ligado? De cuidar das carnes, até porque, tipo, eu não posso. Convenhamos que eu tenho uma deficiência nessa área de prestar atenção nas coisas. Agora eu tô tentando maquinar aqui por que que colocavam seguida a churrasqueira. Não, velho. É porque assim, cara. A minha realidade é, eu vou no churrasco, eu fico bem bêbado, eu quase nem como, tá ligado? E, mano, eu começo a começar a zoar, tá lá, ok? E de repente eu tô na churrasqueira. Não me explique, cara. Não peço um plano. De repente eu tô na churrasqueira, de repente eu não tô mais. E eu deveria estar, tá ligado? É tipo uma cita assim que acontece comigo. Na dúvida eu não sei de nada, não vi nada. Tava dançando, é o Tchan, tá ligado? E eu geralmente faz, aqui a gente faz churrasco com tijolo mesmo. Deus, tá ligado? Faz um... Erga uns... Uns paredão ali de tijolo. O tijolo é a churrasqueira do pobre, né, cara? Eu já fiz muita churrasqueira de tijolo aqui em casa. Não, acho que o problema é que você fica agachado, é foda, né? Do pobre não. Lave sua boca suja, é a churrasqueira que vale. É a churrasqueira dos manos. É que tem... É aquela que tu tem que sair buscando no, tipo, nos terrenos baldios na volta, assim, buscar tijolo pra fazer, tá ligado? Então, exatamente. É essa que vale, pô. Aqui em casa a gente não tem mais esse problema que meu pai fez, né, uma churrasqueira de tijolo e tal. Os caras ricos, né? Para aqui. Mas, tipo, teve uma vez que um amigo meu decidiu fazer churrasco de última hora. O que que ele pegou? Pegou um pote de ferro enferrujado, uma grade de geladeira lá, encheu de carvão e montou a churrasqueira. Depois os caras não querem morrer em tudo. Ah, mas vocês fazem... Mas aí vocês fazem... O camarada meu, ele fez churrasqueira, velho, com um tambor da Petrobras, tá ligado? Porque ele tava a porra do fogo. Caralho! Subiu uma porra de uma labareda de 7 metros de altura, velho. Ele fez, ele, tipo, ele cortou um tambor e de quem petróleo. Foi tá dele, pai dele, tá ligado? Caralho, mano. Mas foi maneiro. Caralho. Uma vez eu fui no churrasco, a churrasqueira era um ex-carrinho de supermercado. Ah, isso já. Ah, já vi. Aí, é legal, uma boa ideia. Mas, Diogo, aí vocês fazem churrasco com grelha, cara, ou com espeto? Com grelo? Bota o grelão lá pra grelhar. Aqui, no caso, aqui tem a grelha também. Tem a grelha e tem espeto também. É, depende da carne, né? Depende da carne, ó. Aqui é tudo espeto, cara. Por exemplo, assim, quando é, é... Cara, mas no espeto é churrasco. Se é na grelha, é grelhado, cara. Não é churrasco. É. Tudo vai. Vou comer mesmo, então não quero nem saber. Pô, dizem que no sul tem até uma carne que, sei lá, vai direto na brasa, pô? Tem, é um costelão que eles fazem, que é o famoso costelão de 6 horas. 12 horas, 12, cara, 12 horas. É, 12 horas. Nossa, muita breja pra aguentar esse costelão. Pô, cara, 12 horas. A galera é demais, cara. Pô, nem fala, cara, porque... O costelão tá tão bom, não precisa nem de garfo e faca pra comer depois, tá? Pô, minha irmã foi pro sul recentemente, cara, ela me deixou na vontade, velho. Ah, como é que a minha filha, cara? O quê? Olha o interesse aí, ó. Não, você não dá moral. Você não dá moral. É Aurora? Aurora? É Aurora, é Aurora. Aurora o quê mesmo? Aurora Boreal. Mas eu já... Cara, eu já comi um churrasco que os caras fizeram, tipo, fogo de chão mesmo, tá ligado? Cavaram um buraco ali, botaram a lenha dentro e os espetos cravados na terra, assim, tá ligado? Porra, velho, ficou bom. Era madeira de acampamento, né? É, cara, vai. Era bom. Era espeto de madeira? Foi? Não, era espeto normal mesmo. Tem um churrasco campeiro que os caras vão no mato, fazem os espetos com galho de árvore, taca ali na carne, faz o buraco no chão, acende o fogo no chão mesmo. Acende o fogo com grafito, né? Porque tem que ser true, cruzão, né? Tem que ser root. Tem que ser magote. Tá bom, cara. Tá bom. Ó, tem magote. Essas churrasqueirinhas de meio latão, dessas churrasqueirinhas que é um latão cortado ao meio, também são bem boas, cara. Essa... Mas e pra acender essa porra? Pra gastar? Carvão. Não vão usar a porra da vodka, porque eu vou tomar a vodka, tá? Então, por favor. Agora vamos ver as técnicas de cada um, né? A técnica é tomar a vodka. Cara, antigamente eu fazia uma torrezinha de jornal, tá ligado? Enrolada numa garrafa. Aí depois eu tirava a garrafa e botava fogo naquela torrezinha, tá ligado? Aí ela largava os carvão por cima. Agora, tipo. Pois é, cara, faz uma cabaninha de carvão lá e. Isso, fazia assim, em cima do papel, tacava fogo no papel e tá ali. Eu já vi gente toca azeite no bagulho. Assim. É, cara, a coisa mais estranha que eu já ouvi foi acender com um pão molhado no azeite, cara. Ah, não, isso dá pra fazer, cara. Eu nunca vi. Ele vai gastar pão e azeite com isso, cara. Taca álcool e. Pão duro, velho. Eu já ouvi. Eu já ouvi pão duro, né, no caso, pão passado. Você bota lá o álcool, encharca o pão de álcool e joga lá. O que geralmente eu faço aqui é pegar um papel higiênico, fazer uma flor. Sabe aquela flor que a gente faz no colégio? Uhum. Joga azeite nela, taca o fogo e faz um castelo de carvão em cima. E pega na hora, não tem problema. Pô, eu vi um amigo meu fazer... Agora não sei se essa porra deu câncer depois dele. Porque ele pegou um saco plástico de mercado, botou o carvão dentro, encharcou de álcool e tacou fogo, velho. Ah, perdeu aí. E ele perdeu quantas partes do corpo? Se ele não botar a porra da cara dentro da sacola, acho que não. Pega os pão lá tão, tão duro que o cara bate um no outro e faz faísca sempre, tá ligado? segundo os churrasqueiros são físicos, o saco gruda no carvão e faz o fogo ficar contínuo. É muito style a física do churrasco. Boa. Pegou rapidinho o fogo, velho. Se alguém aí for inteligente manjar de física, comenta aí qual é a física do churrasco pra gente manjar também, porque o barato é louco. Cara, o primeiro que eu fiz, cara, eu não sabia como fazer essa merda e meu pai não tá querendo que eu fizesse sozinho. Eu fui até eu peguei o meu manual do escoteiro mirim. Procurei lá e foi sucesso, cara. Hoje em dia é fácil, é Google. Vamos fazer um churrasco. Propelada. No aquelado. Agora o pai aqui arranjou um... Aqueles que tu liga na tomada, tá ligado? E bota embaixo do carvão e em 5 minutos tá o negócio tacando fogo já. Mas ainda é fraco, mas na verdade... É para fracos esse aí. É, não é trusão. Tem carvão que já vem lá com álcool sólido, aquelas uns paradinhas. Ah, é, tem aqueles carvão que vem com as pedrinhas. Carvão que já vem aceso já. É. Caralho! Você vem correndo. Já tá correndo com a pira, tá ligado? Já tá correndo aí, caralho, O cobro do mercado vem correndo com o saco antes que o carvão queime o saco. Mas vocês usam um carvão mesmo. Eu não marco para churrasco, a gente usa madeira mesmo, cara. Não, é porque o Vini não come carne, então ele usa carne para esquentar. Pra esquentar. E come o carvão, né? Come o carvão. Cara, mas é porque madeira é um maior trampo de arranjar por aqui, Vini. Pois é. Não, mas é que a gente faz churrasco quando a gente vai acampar, cara. Então madeira com mais tempo lá, velho. E a gente põe as grinfas, que é os trecos de pinheiro, que faz do pinheiro. Cara, a grinfa pega fogo muito rápido. Ele só acende, esquenta muito a madeira. E daí a gente acende a fogueira, espera o fogo baixar e faz na brasa daí, cara. Vai ficar legal. Não fica com a chama alta. Isso aí você aprendeu com o Bear Grylls, né? Sobrevivência na Selva, volume 37. Não, cara. Isso aí eu aprendi com meu falecido avô. Já aprendi com meu falecido avô, cara. Gasto na brala, cara, não no fogo. O que foi isso? Tu aprendeu a fazer fogueira lá no Everest, lá, filho? Nem fodendo, cara. Eu aprendi a marchar naquela porra, atirar, me foder, mas coisa boa e útil, não. Sobre uma coisa que nunca vai usar na vida, né, cara? É, tipo, atirar de um fuzil. Cara, seguindo ordens, né, cara? E a galera comentou ali antes, velho, pra assistir os programas do Bear Grylls, essas paradas de sobrevivência aí pra fazer fogo é bom, cara. Tu aprende bem fácil. Por que eu assistiria uma coisa dessa, cara? Eu posso perder meu tempo assistindo Gangnam Style e dançando no churrasco. É, cara, dança deu tchan no churrasco. Cara, então você pode aí, então você pode ir, cara. Acende a fogueira de churrasco, então. Churrasco dançando. Fica entregando pro palminho dele lá pra pegar fogo. Enche um saco plástico de peso e taca fogo. Não, Vini, eu não quero acender o fogo, eu tomo breja, cara, desculpa. Você cozinha aí, seu trouxa. Mano, tem aquele bagulho que é muito sinistro, cara. Que tem o churrasco dos brother e tal, sei lá o que, velho. Tem o churrascão da empresa, né, mano? Que o bagulho é louco, você não pode fazer o que você quer. É, isso aí já é pode, diferente. Pode, mas é que... É diferente assim, né, cara? O churrasco da empresa é uma categoria diferente. Que é o churrasco que você vai pra comer, não pra beber. Você não. Não, pera. Depende. Deus não tem empregado, você vai lá só pra comer. É, acho que isso explica. Eu nunca fiquei mais de 2 meses num trampo, né? Quando tem churrasco na empresa, eu sempre arrumo uma desculpa pra não ir, cara. Eu não gosto de ir, cara. É uma regulagem da porra, né, cara? Ah, ok, daí eles vão também. Vai querer comer igual um animal lá, vai ficar mal falado. O churrasco da empresa você pode dividir em 2 tópicos. Churrasco organizado pelos patrões e o churrasco da galera. A galera se reúne e faz churrasco. O dos patrões, você realmente tem que ter um controle, vamos dizer. Você vai lá pra comer que nem um maluco e depois você sai com a galera pra beber. Você não pode encher a cara lá e fazer vergonha depois. Não, mas ó, vou te ensinar a estratégia aqui, ó, dos irmãos, pra você beber de boa e ir embora trançando as pernas, mas até já tá indo embora, tá de boa. Você não vai dar tanto vexame. Toma muito uísque pra caralho. A hora que você não aguentar mais tomar uísque, velho, toma refrigerante, finge que é uísque e depois você toma mais uísque, tá ligado? Mano. Tipo, tá se enganando, tá dando enganar também. Não, você tá tentando se enganar, tá ligado? Mas você já vai estar doidão. E não levanta, por favor, fica sentado. Fica sentado. Quando levanta é um problema. Só levanta pra ir embora. Aí você pede ajuda. Não, Dante, a Uchana. Aí ajuda pro seu brother, cara. Assim, oi, vamos aí, você é meu melhor amigo do mundo, eu te amo, tá ligado? E mas não manda pode... ele te arrastar, velho. Mas não pode ficar bebendo, não pode ficar bebendo sentado, cara. Porque. Não, tem que ser sentado, cara. Não, cara, a hora que tu levantar, tu vai cair duro no chão, cara. Não vai ter a coordenação pra te segurar, tá ligado? Eu acho que tem que beber durando, cara. Até aí tu já fala no alto, não sai mais. Cara, eu tenho, vamos dizer, sorte. Porque como a empresa que eu trabalho é pequena, tipo, de fundo de quintal, basicamente, a única vez que o meu patrão fez um encontro de final de ano, não foi bem no churrasco, foi no rodízio de pizza. Ele já virou pra mim e falou: vai querer cerveja ou o quê? Meu patrão virou pra mim. Então, eu quero... Como é que chama aquela porra daquela bebida? Aí tu falou, verde, azul, absinto. Era absinto. Eu quero você. Eu quero... Aí, o Maduro falou assim: eu quero você. Agora eu quero relaxar. Agora eu quero relaxar e aumenta, né? Já acaba chega... demais, agora eu quero relaxar. O cara chega no seu ouvido e fala: quero ver que você aguenta a velocidade da luz no meu estrangulamento. No meu mata-leão. Quero ver se você pega o meu mata-leão. Aguenta o meu mata-leão. Se vocês não sabem o que é isso, vocês estão ouvindo, não entendendo, se fode que é piada interna. O Vini tá atropelando todo mundo. Ô, Vini, tu acha que o corote que foi usado pra poder acender, tu acha que fez o que com o resto? Jogou fora? Fez absinto com aquela merda. Não é, pô? É tipo, tem que pegar o corote, pegar, dar uma pra você e uma pro santo. A do santo eu já sei a churrasqueira. Ah, cara, eu faço uma oração depois, velho. Não precisa dar pro santo. Não é jogo, né? Faz uma reza depois, cara. Não precisa ficar... O santo vai entender. Ah, dá uma falada com ele que ele tem. É, cara. Qual que é o deus grego lá do vinho? Baco? Baco. É, então eu faço uma oração pro deus Baco lá. Que já era. Cara, eu tava vendo aqui, esse bagulho de churrasco lá no sul é tão sério que inventaram a universidade do churrasco, cara. Caralho. Porra, se rolar a breja lá, é a melhor universidade do mundo. Poder não, imagina, a matéria de hoje é como assar uma picanha decentemente. Aí, pô, você fica lá, sei lá, dois períodos assando picanha e provando. Será que eles aceitam transferência, será? Vai trocar de curso, Diogo. Vou trocar de curso. Aquelas aulas essas curriculares lá, tá ligado? Tipo, como vomitar no banheiro do seu amigo e não ser pego. Como não encagaçar todo o banheiro do cara. Ficou doidão, pulou na piscina e fudeu seu celular, bote no arroz pra secar e você conseguir recuperar. Não, tu bota no arroz. Imagina, tu estudando aquele mapa do boi que parece, sei lá, a divisão dos estados brasileiros. Vou seguir, tu bota no arroz pra atrair asiáticos que vão consertar teu celular, tá ligado? Eles vão criar um celular novo, vão montar na hora ali, ó. É pra tá. Não, pô, mas essa é a faculdade mais útil de todos os tempos, velho. Vocês não estão ligados, cara. Aí, cara. Eu devia ter uma matéria dessa nas universidades públicas. Como beber na casa do teu amigo e não ser cantado por uma coroa gostosa, tá ligado? Introdução ao churrasco. Introdução ao estudo de churrasco. É, pronto. 10 mandamentos. Cara, dez mandamentos do camarote do churrasco, cara. Mandaram a reportagem do Centro de Ensino Cris Universidade de Churrasco. Aí tem um comentário aqui. Preciso saber se você tem o curso aí do Centro de Ensino Gaúcho Cria Universidade de Churrasco. Se tem ou não deu certo, e o curso eu cancelarão esse curso. Se não tem, ele diz assim: pois sou de Caxias do Sul. Obrigado. Não sou eu. Nossa, Vini, você tá tatuando, eu não tô te ouvindo nada, cara. Não tô te ouvindo, velho. Então tá, valeu. Ficou bolado. Não, isso cobre na conta. Só pra ficar de boa, porque tava muito coisa, muito alto. Posso ficar fazendo o assim, Daniel? Legal, né? Pode fazer isso, eu vou tirar tudo, cara. Vai ser tudo em vão. Eu vou te escutar a tua edição, então. Pode ir, tira. Dificultou pra caralho, Vini Maguei. Então, galera, e... Acompanhamentos, cara. Acompanhamentos de churrasco. Cerveja. Uma loura bem gelada. Depende. Vocês querem cara, eu particularmente sou mais... E uma ruiva quente. O que foi, Vini? Ah, toma um burro. Peraí. Só dois mil por vez, por favor, gente. Fala, Vini, o que falou aí? Eu particularmente gosto mais dos acompanhamentos do que da carne em si. Curto comer pão, curto comer mais salado, churrasco e tal. Eu não sou muito de comer carne. Assim. Cara, assim, ó, o churrasco eu acabo comendo. Eu gosto de maionese, quando tem churrasco também. O principal pra mim é... O principal pra mim é a cerveja, mas... Mas eu não consigo comer o churrasco sem a rosca. Eu sempre boto... Eu sempre tem que ter a rosca. Normalmente, farofa... Cara, se tem arroz, eu como junto também, cara. Eu acho bem de boa. Tem gente que reclama. Ai, como é que vai ter que fazer arroz? Eu acho até estranho. Eu acho até estranho quando não tem o arroz, tá ligado? O vomitão pós-churrasco com arroz é pesado. Com a maionese, cara. Com a maionese. Ah, cara, mas isso aí rola mais que aquele churrascão de aniversário, que vai família, parada toda. Aí sempre tem que ter o arroz, a maionese, o molho a campanha, o vinagrete. Cara, tem que ter uma farofa, mas existe de bacon, de ovo. Farofa, e não é aquelas paradas de farofa, maçã, farofa, pra dar crocância, essas merdas de viadão. Tem que ser a verdadeira, cara. Tipo, pra mim... Não na real, não precisava. No máximo, uma cebola, né? Sendo com uma picanha, assim. Ou um abacaxi. Mas, se for pra ter, só a farofa mesmo, que é pra economizar dinheiro. Poder gastar com o resto das outras coisas. O meu é um pão com pasta de alho, cara. Eu sou viciado. Um pão de alho. Pão de alho é foda. É bom. Pão de alho é muito foda. Eu acho que se demora, eu como mais o pão de alho do que o churrasco, enfim. Cara, eu já queimei pão de alho, cara, porque eu sabia que ninguém mais ia comer, só eu, tá ligado? Caralho, não, cara. Não, mas queimei pão de alho, foi mal, eu tava distraído, cara. Eu botei num prato principal e eu vou jogar fora, cara. Já era. Dica de churrasqueiro, hein? Deixa queimar a carne pra galera não comer e sobrar pra você, né? Isso aí vale pra vida, cara. Queima a rosca também, que ninguém vai querer comer. Só você, tá ligado? E os aperitivos, assim, cara, o coraçãozinho é meu preferido, assim. O coraçãozinho é cheio. Pô, o meu, assim, é asa de frango, velho. Asa de águia. Asa de águia. A dança do vampiro, tá ligado? Aqui a gente faz a coxinha da asa, cara. Só a coxinha, né? Só a coxinha. Aqui a gente faz a ave mas inteira. Mas, peraí, como é que você come a coxinha? Na base, na ponta... Vai tomar no cu. Vocês não entenderam, eu nem lembro que podcast que essa porra aí é o primeiro, foi sei lá, culinária. Eu não lembro. Foi de culinária, não foi? Foi de culinária? É, depois culinária. Eu preciso. Depois a gente linka aí, ou talvez. Sim, foi aquele que o Flamengo até pensou que era coxa de galinha mesmo. Foi o Ivan. Ele falando que osso, não sei o que, pô, mas aqui não tem osso, cara, é coxa de... Esse nego burro, cara. Nossa, tá louco. Coxinha de verdade, cara. Mano... Falando nisso, beijo nisso. meu aperitivo, cara, e é um aperitivo que não pode faltar nunca, em churrasco nenhum, de verdade, é tequila, velho. De boa. Ah, cara, vocês vão falar só de bebida, então a gente faz um podcast, cara. Ah, tá bolado. É verdade. Caralho. Só porque ele não bebe agora, só porque ele não pode beber mais. Só porque ele não pode beber. E sabe o que é mais legal, mano? Que é os dois que menos comem, tá ligado? É. Você tá na... Só bebe o outro que mal come. Você tá na porra do teu churrasco. Você não bebe? Foda-se, eu bebo, cara. Enfia pro cu a sua cerveja, mano. Eu não quero beber. Meu Deus, eu ia falar um negócio agora que acho que eu fiz errado. Pode falar. Deixa eu ver. O Vini enfiou no gosto de cerveja no perigo seguir tentar beber. Opa, não, delícia, cara. Delícia, que ela tem pelo. Que nem aquele do Jackass que o cara tomava cerveja pelo cu. Nossa, caralho. Caralho, que errado, cara. Não. Pô, tem aquelas minas que botam vodka no absorvente pra absorver mais rápido, tá ligado? Sim, pra dar grau mais rápido e ganha câncer no cu. E morre. E morre bem mais rápido também. O que essa gente tem na cabeça, cara? Por favor, velho. É o churrascão, cara. O churrascão faz isso com as pessoas. É, churrascão dos brothers, velho. Ó, mano, e tem aquela vibe lá, né, velho? Você começou o churrasco no sábado, 3 horas da tarde, é quase 10 horas da noite, tá acabando a breja. Acaba o churrasco ou vão buscar mais, tá ligado? Cara, depende. Se for de... É, às vezes no de família, geralmente o pessoal já começa a dispersar quando vai acabando a cerveja, né? Mas se é com os brother, cara, vai tudo atrás de boteco na volta. O que acontece é o seguinte, você passa o boné e alguém vai buscar a cerveja. Tem que ser assim, cara. É, não, Evan, né? Vai tudo atrás, vai tudo. Bêbado, atrás demais. Não, tipo, pega alguém pra ir dirigindo e tipo, os outros vão metade do corpo pra fora, metade do corpo pra fora do carro batendo assim na lata. Então, geralmente serve gente que nem o que bebe, pô. Mas sempre tem um cara que não bebe, cara. É aquela clássica, né? Todo mundo bêbado. Mas ele não vai sozinho. É, o problema é que às vezes o cara que não bebe, ele também não tem carta de motorista. E às vezes o cara que não bebe é o cara chato, tá empurrado, porque tá todo mundo feliz e ele não. Não, mas essa é a regra do bêbado, né, cara? Quando tem um bêbado, o bêbado é o chato. Quando tem um sóbrio é o chato. Lógico, o sóbrio sempre é errado, cara. Exatamente. Esse não é um episódio do Simpson que o Barney, velho, que o Barney tirou lá no sorteio, ele não ia poder beber, e foi um dia que teve uma puta bebedeira no bar do Mo. E aí, tipo, ele tava levando a galera pra casa no carro e a galera com aquele papo de bêbado sem sentido nenhum. E falando com ele, porra, isso não faz nenhum sentido. Aí ele para. Aí ele assim, o doce papo de bêbado, tá ligado? E começa a ficar com inveja do cara falando merda, tá ligado? O que ele tá falando? Eu esqueci. E buscar mais grana. Essa é o único período da vida que, tipo, três pessoas vão compartilhar o mesmo volante pra tentar chegar vivo no mercado, tá ligado? Eles fazem questão de chegar e voltar. É a única vez que tem que você vai chegar e voltar vivo, que é que tem que pegar a breja. Depois disso não importa. Mas geralmente eu não vou, cara. Geralmente eu fico lá de boa, cuidando da carne. Ah, é por isso que o seguinte também é o ciclismo da carne. A gente vai buscar mais breja. Aí quando volta, tá queimando, bagulho. Quando volta, eu tô pegando fogo e a carne tá cuidando de mim, cara. Eu consegui rolando no chão, assim, na terra, tá ligado? Pra apagar o fogo. O que a gente tinha falado antes da piscina, né, cara? Casa churrasco com ou sem piscina? Véio? Ah, se tem, vai todo mundo cair, né? Os bêbados vão cair na piscina, certo, né, cara? O problema da piscina pro bêbado é que ele pode morrer ali. Aí morreu, ela vai acabar com a festa, cara. Esse é o maior problema. Não, o cara morreu. O problema é acabar com a festa, cara. O cara morreu, começou a festa, uhul, festa dura. e no final ainda o cara tem que tirar aquela foto clássica com toda a cerveja que foi bebida na... Uma pirâmide, uma pirâmide. Toda a cerveja dentro da piscina com o cara boiando, tá ligado? Eu tenho uma foto assim, cara, se eu achar eu boto no post. Sempre vai ter um retardado com uma linguiça assim na virilha, fingindo que é o pau dele queimado. Caralho, que porra de festa que você faz, maluco? É verdade, cara. Festa romana. Festa assada, cara. Não importa, tipo, nem só mesmo pra... Tipo, a galera que não bebe, o chato lá que não bebe, o cara vai ter que fazer alguma coisa. Tipo, o bêbado também, quando já tiver querendo dar uma acalmada, cara, ele vai pra piscina, dispersar. A piscina é uma ferramenta muito útil. Não, cara. Não tá lá, cara, não, geralmente é enchido, eu tô vendo que todo aquele trago assim, cara dá aquele, sai correndo assim, pula. Cara pula com tudo, não tem relaxado. Cara. Até com a porra da casa no bolso, velho. O cara não liga, ele só pula. Essa foto aí eu resume bem um churrasco bem sucedido, cara. Sim. Caralho, a história da minha vida, cara. A história da minha vida. É bem assim, cara. Caralho, é bem assim. Eu acho que com esses caras. Pô, sou eu ali, cara. Caralho. Você mesmo. Pô, nem lembro, cara. E. Eu não esqueci o que eu ia falar. Ah, tipo aqueles caras que faz, tipo, começa a botar as boias em cima do maluco, perna de pato, começa a botar os bagulho tudo por cima, de repente tá até a porra da cama por cima do brother, colchão. Louco dormir no churrasco é pra se fuder, né, cara? Tipo, isso rola muito quando é tipo sítio dos brothers, tipo, passa uma temporada, 3 dias, sei lá, fazendo churrasco e bebendo, né? Só fazendo churrasco e bebendo. Os negros não aguentam, os caras tá dormindo sentado na porra da piscina, tá ligado? Tipo, o cara vai dormir 3 horas da tarde, acorda 4 horas, acha que tá tarde, já pega uma brecha e já morre. Tipo, velho, essas vibes assim, cara. Nossa, Beto, tem uma história sinistra dessas aí, cara. Uma vez tava no sítio dos brothers lá, churrasqueira, sei lá, que todo mundo louco, foi dormir, tipo, sei lá, era de madrugada. Quando acordou, mano, chegou um malucão, louco, louco, começou a fazer uns ovos, assim, fritos, tá ligado? Ele usou podre. Cara, e ele não sentiu, ele tava tão doido, mas tão doido, que ele nem percebeu, assim. Caralho, tipo, velho. Alguém acordou, assim, caralho, você tá comendo ovo podre, credo, que cheiro ruim, tipo... Você tá louco. Vai até. Tipo, esse podcast vai até ter uma extensão que é um papo de bêbado, né, cara? É, cara. Porque o bêbado, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele acha que ele tá fazendo, mas ele não sabe. Ele pode estar falando sobre a política mundial, mas na cabeça dele, né? Na verdade, ele tá falando sobre a bunda da tia Malha que tá passando. Na verdade, tá assim, ó. É, na cabeça dele aquilo tá funcionando. Aquilo tá fazendo sentido na cabeça dele. Caralho, acabamos de descobrir que Tasmania estava bêbado o tempo todo. É o pós-churras, né, cara? Sempre era o pós-churras, né? Cara, agora. Cara, é foda. Por que, cara? Porque sempre tem um filho da puta que traz aquela cerveja de merda, né, velho? E, não, e bebe a dos outros depois. Ele bebe a boa. Ele bebe a boa, né, velho? É incrível. Sim, cara. Cara, e tem outro aspecto, cara, assim. O que vocês preferem? Galera. Cada um traz uma parada, ou junta grana e depois vai lá e compra. Cara, não, eu depende. Tem dois aspectos, são dois aspectos, cara, são dois aspectos, porque... Se, tipo, porque se o cara for filha da puta e cada um traz a sua, o cara um vai trazer uma. Não, uma coisa qualquer, assim, tipo, a primeira carne parada. Eu acho que, tipo, cara, eu vou te eu falar. Eu acho que, tipo, o ideal era você nem trazer a parada, é dar o dinheiro na mão, cara. Não, você o que eu geralmente faço aqui é eu faço as compras, eu compro o que tem que comprar, cerveja, carne e afins. Eu faço o somatório e divido pelas pessoas. Exato, exato. Porque se o cara for levar, por exemplo, a gente vai fazer um churrasco, beleza. Você traz a carne, aí o cara vai trazer chan. Chan não se faz, né? Patinho ou lagarto? Aí pede a cerveja sem Bavária, cara, ou Sintra. O cara compra só. O cara compra só uma tambre, né, velho? Tipo, só faz. Em cima da carne, né? Aí ele pega e fala, mas eu trouxe, cara. Não, Mim, não, tipo... e pior que você. Ou, tipo assim, se você for combinar, traz um grado de latão, ou latinha, ou então long neck, o cara vem sempre com a pior escolha mais barata, porque ele é um fudido. Ele tá ali porque ele é, tipo, seu melhor amigo fudidaço, que, tipo, não quer trabalhar, um vagabundo, é o seu Madruga. Seu Madruga vem na festa. Sou eu. Não, mas eu levo coisa boa. Você não vai pra tua festa. Eu vou, não, eu trago coisa decente. Não, mas o meu ponto de vista numa sociedade perfeita, tá ligado? Que liga passando pornô de ruivas lésbicas 24 horas por dia, tipo, na TV aberta, tá ligado? Tipo... Por quê? Não, mundo perfeito, cara. Esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. Não, me distraí aqui, comecei a pensar. Tinha uma aba aberta no Chrome ali, em branco. Tava com fecha o X-Video, cara. Comecei a pensar na possibilidade das ruivas realmente existirem. Né? Não, fechei os vídeos. Tipo, tem ruivas lésbicas no X-Video? Provavelmente, cara. Depois eu te passo os nomes. Não vou pesquisar agora. Depois eu te passo os nomes, senão não consigo digitar. Continua com a dissertação que eu vou pesquisar aqui. Eu nem lembro o que eu ia falar. Ah, é. Tipo, na sociedade perfeita, todo mundo faz vaquinha, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que o Diego falou lá, compra os bagulho e tal, e você leva os bagulho a mais. Tipo, ah, porra, tenho dois engradados sobrando em casa, traz, tá ligado? Vai chamar a gente, paga e traz, e vai sendo assim, tipo, essa seria a sociedade ideal, mas não acontece nunca. Às vezes, assim, tipo, quando tu compra tudo e vai fazer o racha, tem que pegar o dinheiro quando a pessoa chega. Porque depois vai estar todo mundo bêbado, tu vai tomar um preju, tá ligado? Eu já tomei preju, assim, tá ligado? Cobra o cara essencial, errado, já tá bêbado, pega errado mesmo. Na verdade, é você estipular um valor pra, tipo assim, vai ser até tantos reais. Aí a pessoa já fica com a noção de quanto ela vai se levar. E, amigo, a entrada é a grana. Se não, amigo... tem muita ruiva boa aqui, né? Opa, cidade perfeita. Só tem que tomar cuidado. Se for sair da Valentina, não. Aí é vida, hein? Isso é delícia. pode clicar sem medo. Que delícia. O problema é isso. Que delícia. Clicou e gostou. Ai, que delícia. Os caras não conseguem nem falar. Ei, pô, mais, tá com água na boca. Aqui. E aí tem o... cara, aí tipo... Coisa que eu fazia, cara, mas eu tirava sarro do maluco, né, cara? Tipo, a gente tá no churrasco, daí chega o maluco com a cerveja. Aí eu abro, é. Ó, nova skin, tá ligado? Deixa a porta. Aí eu já dou um grito assim, tá ligado? Aí, ó, que chegou. Não, eu pego e falo assim, ó. Coloca essas novas skins no fundo, que é pra gente beber quando não tiver mais sentindo gosto de nada, tá ligado? Tava justo. Ah, mas esse ser desprezível tem que ser ridicularizado, cara, pela sociedade. Não, cara, não. Esse devia sofrer até pena capital, cara. Não, mano. Madruga, ele comprou. Eu tenho documentos fotográficos que teve um rapaz que ele mora aqui perto de Petrópolis. Um caminhão de novos que virou na serra. Eles pegaram umas 5 caixas. O noivado dele foi de 9,5 que tombada. Pegaram da. Tombada, cara. Não. Isso caminhão virado é um documento que deve ser respeitado. O caminhão virado é um pouco fora da curva. Se você chegar em V9X e o cara falar é caminhão virado, você aceita. Caralho, importa, cara, o Madruga Jack, o Madruga Jack saca aquela foto do caminhão da Antártica tombado e uma guria tomando banho com o refri, tá ligado? Tipo, jogando refri em cima dela, tá ligado? Não, cara, caminhão virado é uma entidade mítica aqui no Rio de Janeiro, cara, principalmente você anda de Concordo. Não, mas isso me lembra muito todo mundo odeia o Chris quando ele tá vendendo, tentando vender os bagulho dele, sei lá o quê. Ele começa a falar, é roubado, hein? Pecador é roubado, sei lá o quê, recuperado. Mano, todo mundo vai comprar aquela merda, tá ligado? Tipo, e isso faz todo sentido, tipo, velho, é, sei lá, calena essa porra. Nossa, de igreja. Agora eu já sei desculpa quando eu comprar coisa merda. É calena, eu falo, pô, mas tombou o caminhão perto de casa lá, ó. Peguei 3 toneladas dessa porra. Não, traz aí, churrascão ano todo. Ai, ô, você tem que estar cara. Não, eu cara, tipo, cara, essa cerveja é uma bosta, mas tipo, a gente vai beber porque... Porque é de graça, cara. Foi o que tombou, cara. Caminhão virado, Sintra vira Heineken, né? Mas, cara, quando você é convidado, você tem que ter um... Pô, peraí, pô, eu sou convidado. Agora, quando você tá pagando, já é diferente. Você leva a merda mesmo. Agora, quando você é convidado, você tem que exigir o melhor. Ponto. Cara, olha a foto aí, cara. Não, é o Madruga Jackson. Só aí, ó. Assim, ó. A foto é o Madruga Jackson. Aí tem outro ponto. Aí tem outro ponto. Caralho. Hoje tem chovendo, mano. Agora na Antártica, caralho. Cara, tombou o caminhão, cara. Isso aqui é muito caminhão na Dutra, cara. A gente também, Madruga, se virar um caminhão, sei lá, do Red Label, você tem um filho, né? Porra, maluco. Não, velho. Virou caminhão de uísque, mano, é churrasco na rodovia, velho. Você não tá ligado, maluco. Não. Sério? Fechado, cara. Não vamos desperdiçar essa porra. Traz a carne, assa no asfalto, tá ligado? Pega a roda da carreta, faz a churrasqueira ali, parceiro. É lógico. Tá, fecha Brasil ali, chama os cracudo pra comer junto. Se sobrar, os olhos ainda caem no trem. No Santa Cruz e no Japeri, vai ver. Pra entrar no churrasco, velho. Pra entrar no churrasco, é só dar uma garrafa tombada também, velho. Dá uma garrafa tombada, tá valendo, tá ligado? Cara, teve um churrasco, cara. Um churrasco em casa. Que a gente tava bebendo e tal, já era 2, 3 horas da manhã. Acabou a cerveja, alguém surgiu no fundo da casa com um Montila, lembra daquele? Do pirata? Já tava uns 2 anos naquela foi, eu quero aquela merda, uma porra horrível, horrível. Mas amigo, não tinha TV, é aquilo mesmo. Não importa, cara, é o que tem pra hoje, né, velho? É só um agradecimento. Obrigado, Evandro, muito bom aqui os vídeos. Vem aqui nos favoritos, inclusive. É sério mesmo. Eu estou tirando um print agora pra provar. Deixa eu falar de convidado, é um outro ponto que é pra saber, existe realmente convidado ou todo mundo paga? Depende do ponto de vista, porque tu não vai estar pagando pro outro filho da puta pra ficar enchendo a cara. Tu quer que o outro cara que esteja lá também esteja contribuindo. Ah, tipo, se for aquele teu cara, eu falo pá, assim, amigão. Ah, tipo, não, sei lá, tipo. Ah, o teu. Ah, brother, tô mal de grana aí, banca aí, depois na próxima eu banco a tua. Então tá, de boa, né? Não, isso aí é uma coisa, eu tô falando é você deliberadamente levar gente que não tá pagando. Assim, isso daí do brother é um caso especial, pô. O cara é gente chegado, mas tá numa situação. Agora o maluquinho que vai levar a namorada. Ou que vai levar o irmão mais novo. Ou a menina que vai levar a melhor amiga e não quer pagar. Depende, tá solteiro. Quer passar por cima. Quando geralmente, olha só. Tem outras formas de pagamento além de dinheiro, né? Geralmente quando é mulher, mulher come pouco. Então você serve aquela nova skin que a gente pegou lá do caminhão. Você serve a nova skin pra ela. Tombado, ela vai comer pouco porque. Ela vai comer pouco porque ela. Porque ela vai achar que tá engordando. Aí você serve uma salada, pega um mato que você pegou ali no quintal e tal. Bota a porra do capim ali. Tem porra nenhuma, pega aquele fígado que tá na geladeira há um século. E serve dá nugget pra ela. Isso. Não, é, cara, então se a pessoa apareceu assim do nada e tu quer pagar de bom anfitrião. Tu pega assim, pega essa nova skin do caminhão virado, bota numa jarra e serve só da jarra pra essa pessoa, cara. O resto fica bebendo a Brahma, o que for. E da jarra você dá só pra esse pessoal. Cerveja especial. É cerveja envelhecida, tava no barril. É cerveja feita em casa, artesanal, cheia de barro, tá ligado? Com ovo de mosca. E teia de aranha, tá ligado? Caralho. Com tempero, velho. É tipo aquela tequila com verme dentro, então. É a cerveja no, mano, na jarra. Você já tomava essas paradas? Eu nunca tomei, velho. Só tomei tequila juvenil, não, mano. Não, cara. Não, nunca achei. O mais perto que eu cheguei disso foi ter caído, sei lá, aquele bichinho de goiaba na minha bebida. Caralho. Pô, você nunca comeu bichinho de goiaba, velho? Onde é que você tem frequentado o churrasco, né? Fazendo churrasco. Porra, cara, tá me vendo a goiaba. Tem um bichinho, tu tá meio bêbado, não vai junto, cara. Ah, eu como assim? Pode falar, zona oeste do Rio. Eu sei como é. Sim, exatamente, cara. É. Cara, então, velho, o churrasco... Churrasco não é só carne, né, velho? Tem muita coisa. Tudo é uma entidade. Ritual, é uma entidade, né, cara? É uma entidade. Uma entidade churrasco. É um evento. É, cara. É que, tipo, velho, no churrasco você tá fora do espaço contínuo, assim, bem pro espaço, tá ligado? A hora anda de uma forma. É uma realidade paralela. É uma realidade paralela, exatamente. O clima é diferente. Tá calor, geralmente, tá ligado? Mesmo que tá frio, tá calor, corta. De uma hora, a hora passa mó rápido, é incrível. Você fica ouvindo música que você normalmente não ouviria. Ou você ouve, ou você ouve. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mas o churrasco de família geralmente dá briga, né, cara? Você tá um quebra-pau. Véio, você tem noção, o último churrasco de família que eu fui era uma família que não era minha, tá ligado? Tava lá de boa, ele passou lá em frente de boa, entrou. Em minha defesa, eu nunca vi tanta breja na minha vida. Tipo, velho, os tiozinhos bebem muito, cara, é muito demais isso. E no final, uma tiazinha tentou dançar forró comigo lá, eu, não, tô de boa aqui, obrigado. Eu nem sei. Tô tomando uma breja. Eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. Essa família não é minha. Mamãe, não, você não é minha mãe, cara, o que eu tô fazendo? Não, era do pai do amigo meu, churrasco. O Rafa, abraço aí, você não tá ouvindo o podcast, tá ligado? Mas foi assim. Cara, eu posso citar um acontecimento que eu vi assim, cara, dessa coisa de como o churrasco é um elemento já da é um ser popular, vagando, cara. Né? Sim, mano, porque... churrasco. Não, rápido, solta pra você. Fala. Churrasco devia entrar no lugar do folclore, no lugar da mula sem cabeça, tá ligado? churrasco. Exatamente. Porra, do Curupira. Curupira só anda pra trás aquele merda. Esse churrascão representa a galera, mano. Ih, cara. É. Cara, outro dia eu tava num famosíssimo centro de comércio popular aqui do Rio de Janeiro, conhecido como Uruguaiana. Oh, quem conhece, rapaz, sabe que aquilo lá, oh, cara, é Uruguaiana, Uruguaiana S2. Sim, cara. Chip da Clara da Tim. Exatamente. Se você entrar lá, você, sei lá, consegue comprar uma mãe, cara. Os caras estão vendendo até a mãe lá. Eu, inclusive, comprei a minha lá, 100% de qualidade. Seminol, né? A minha tava bem baqueada, sabe como é, né? Eu falei, pô, preciso da véia nova. Aí, 2 anos de uso, álcool, gasolina, total flex, 1.6, tá ligado? E lá, cara, são tipo uns bequinhos assim que vão pra um local de compras, que é tipo um local no tempo e espaço. Lá as coisas são diferentes. E, cara, um dia eu tava passando por perto e vi uma cena que eu me impressionei muito, cara. Que foi o pessoal fazendo churrasco num corredor que não cabia uma pessoa de lado. E dentro do Mercadão, cara? Sim, dentro do Mercadão. Eles estavam com, tipo, sabe aqueles botijãozinhos de lampião? Aqueles pequenininhos? Era um cortado ao meio, servindo de churrasqueiro, o pessoal lá fazendo churrasquinho de gato, cara. Ah, rapaz, eu já vi. Era um azul, só pra confirmar, era um azul. Sim. Nossa, cara. Era azul, eu já vi, eu conheci aí, pô. Era eu. Eu já cheguei a essa entidade. Já comprei a bateria com esse maluco aí, pô. Aquele dia foi louco. Eu preciso ir mais da Uruguaiana. Cara, foi mítico, cara. Foi lindo. O pessoal chegando assim, o cara lá fazendo um churrasco lá, ô fulano, chega aí, tá saindo a carne, não sei o quê. Cara, sério, não era do tamanho de um antebraço de uma pessoa, o tamanho da churrasqueira, mas o pessoal tava fazendo, cara. O Madruga. Foi lindo, cara. Madruga, você tem noção que isso é um dia comum na Índia, né? Um dia, ah, sim. Um não, porque lá eles não assam vacas. É verdade. Só que seria, no caso, a do... seria um dia comum pro Vini, que lá como no são vacas, tem que assar, sei lá, caramujo. Eles assam indiano lá, cara. Lá é um saco, né? Que é esse caramujo africano, né? Ninguém come aquela merda. Nossa, gigante, tá ligado? Galera, deixa eu falar um negócio aqui. Vocês fazem easter egg? Tipo, um áudio que foi engraçado, mas não vai pro ar, vai depois. Às vezes a gente deixa no próprio podcast. É. Tá, então deixa eu prejudicar uma edição rapidinha aqui. Pode falar, tem problema não. Eu duvido alguém adivinhar que é essa garota aqui. Pô, não tá no nome ali? É, mas já tem um nome aqui. Não, mas eu quero saber se vocês sabem. Não vale pesquisar no Google. Ah, eu sei. No Google. Quem é essa garota aí? Como ela cresceu bem pra caralho, inclusive. Eu sei. Velho, porra, já tem um bagulho Spy Kids ali em cima, cara. Como é que eu não vou me esforçar pra ver um bagulho do Google? Tem? Caralho, cadê? Tá vindo relacionado com o Google. Spy Kids. Ah, merda, eu não vi. Cara, essa garota ficou muito gostosa, viado. Passa o JPEG da porra da imagem. Postar só aquela dela única ali do machete ali, tava de boa. Não, mas eu não ia saber mesmo, mas tá legal aí, cara. Tá legal, rapaz. Aí se eu gostasse. Se não fosse goi, se não fosse tão goi. No momento eu prefiro uma Sarina Valentina. Assim, Mariana Córdoba, né? Mariana Córdoba. A Bianca lá. Bianca do Frodo. Não, eu sou homem, não gosto. Ô, Diego, mais uma ruiva pra te pesquisar. Mais uma ruiva pra te pesquisar aí, cara. Mariana Córdoba. Tô mandando uma foto do Google onde exatamente foi visto um churrasco, cara. Vocês nossa, terem uma ideia cara, de como é o bagulho. O cara tem o link, vamos mano. Ver, o cara tem o link do Google Street. Vamos ver. Ah, vamos avaliar. Cadê? Vixe, nossa. Aqui tá parecendo, sei lá, calçadão da Avenida Paulista aqui. Não, tá mal bagunça. Cara, mas Uruguaiana é nesse nível aí. É a Avenida Paulista mais bagunçada. Ah, é. A Uruguaiana, pra quem não conhece, é a 25 de março. É o inferno na terra, aquela porra. É, exatamente. Depois os caras falam do trânsito de São Paulo. Olha o trânsito do Rio também, velho. Aqui é Presidente Vargas, esse link que o Madruga mandou. É a Uruguaiana, essa aqui é Presidente Vargas. A Uruguaiana é uma rua que tem o mercado popular lá, cara. Tá mó zona aqui, assim. Não, essa aí é frente do mercado popular, né? Dá, isso, dá de frente aí. Ah, é que... É, porque ele tem duas frentes, na verdade. Ele tem a frente da Uruguaiana e na Presidente Vargas. Tem a frente da frente, a frente de... Vascondes Brothers, cara. Tem a frente da... Tem a frente oficial e a frente que todo mundo considera, que é... E a frente, do, a frente dos Brothers. A oficial é a lateral. E a frente do Tomba, né, cara? Caralho, isso. Tem um gordão aqui de camisa verde que eu pensei que fosse eu, velho. Que susto. Eu no canto, lá, tipo, tava um churrumino no churrascão dos brother lá de cara. Ele tava ocupando todo o espaço lá do corredor do Padre da Carne. Era eu lá no churrasco lá. Isso aqui era na época da Copa, deixa o negócio do Brasil aqui, tá aí. Alguém quer falar... Cara, tem um no final dessa rua, tinha um cara que tatuava numa van, cara. Era muito bizarro. Ah, eu lembro disso. Você lembra era desse literalmente cara? Uma van com a cadeira totalmente suspeita lá dentro. Isso! Uma van que parecia que não se movia, sei lá, 50 anos. Exatamente! Supostamente tatuava. Segunda, sexta, tatuagem na van. Sábado e domingo, sexo na van de boa. Cara, pra finalizar aí a volta do churrasco, alguém ia falar mais alguma coisa? Não, pera, ó. Não, volta do churrascão, cara. Isso aí. Ó, fatos verídicos recentes aconteceram, sei lá, umas 5 vezes esse ano já. Mano, saindo doido, bêbado, tipo, do esquema, velho, você tem certeza que você não quer dormir aqui? Não, precisa ir pra casa. Ah, eu sempre tenho essa aí, né, cara? Tipo... Ah, sempre. Eu sempre tô nessas vibes. Mano, eu pego a porra do trem, o caminho que eu faria, tipo, em uma hora, eu levo 5 horas pra fazer, tá ligado? Ah, cara, imagina. Tá indo, tô indo tão direitinho no caminho, tá ligado? Mas, cara, eu vou te explicar, isso aí, a bebida, ela faz isso pro seu cérebro. Ele é quase um coma. Você trabalha muito mais devagar todas as suas funções. Então, pra você, meio minuto passou em, sei lá, 30. Caraca. E aí entra o maior mistério, que aí é pra um podcast sobre bebedeiras, que é sobre o palhaço. O palhaço, ele te leva pra casa. Você não sabe como você chegou. É, você não sabe como você chegou, mas você chegou. Cara, eu me teleporto, velho, não sei vocês. A entidade churrasco, eu vou. Entidade, você não tá ligado. A entidade churrasco ele faz teleporte, cara. Tô no churro, tô em casa. Essa é a entidade que protege as criancinhas e os bêbados. Exatamente. É pra eles poderem aproveitar o churrasco do futuro, faz todo sentido. Eu só tive um encontro com o palhaço, que na verdade eu não ouvi, mas eu sei que ele estava lá, que eu estava bêbado que nem um porco em São Paulo. Eu tinha ido pro Anime Friends, o falido Anime Friends. O falido e... não, lá sua boca imunda, que me deu dinheiro, que eu gastei uma noite de bebedeira. Vai se fuder. Eu fui de caravana e na época eu trabalhava na web rádio, que eu comentei com vocês anteriormente. Encontrei a galera começando a beber, bebemos chope, bebemos uísque, bebemos caipirinha. E foi, eu cheguei no hotel, eu só lembro de ter deixado os caras no elevador, caído no corredor e acordado na cama. Ainda dizem que o Otaku não bebe, olha só. Eu tenho uma teoria. Não sei se vocês assistiram Avatar, aproveitando aí o assunto Anime Friends e tal. No Avatar, o primeiro Avatar ele começou falando com as tartarugas recebendo poder e dando migué. Pra mim, esse mesmo vibe. Ele começa a ficar bêbado, recebe o poder do teleporte, da vida eterna, de parar o tempo, de voar, tá ligado? Ah, você recebe o poder do elefante rosa, né? Aparece um elefante rosa. Poder do discurso. É, aí, né? Dependendo do que tu tomar, parece espadinha verde. Não, cara, esse é o pior. O Evandro falou bem, poder do discurso. Poder do oratório, cara, poder do oratório. Filósofo, cara. Esse filósofo, você acha que você pode discutir político com a Dilma? Se bem que não consegue. É isso, eu consigo. Eu Evandro, no caso, ele ganha poder do Banshee, né, cara? Pô, mas aí você fala que te dá, quando você acorda, você perdeu o poder, porque tem prazo de validade de uma não, vida. E não, você perdeu o poder e ainda vem com um efeito colateral, que é a porra da ressaca, né? Eu não tenho. Não sei o que é isso. Porra, vocês não sabem o que é o inferno. Eu bebo infinito, acordo e bebo infinito. Eu tá nunca ligado, deixei, tá eu nunca deixei, eu nunca assim, deixei de beber, tá ligado? Por isso que não tem. O lance da ressaca, que muita gente brinca pra manter esse bêbado, é verdade, cara. Uma vez um amigo chegou e falou assim, cara, se você tá de ressaca, olha pro céu. Se o sol estiver no céu, continua bebendo. Não vai der, vai dar. É. Tipo, velho, a dica de ouro, que não, aqui não é podcast de bebedeira, mas é bebedeira, foda-se. É, velho. A gente sempre transforma filosofia em outra coisa, né? Cara, é filosofia de tombar a breja e continuar a voltar. Ah, sei lá, foda-se. É. Mano, começa a ficar bêbado, acha que tá foda essa maluquinha, quer continuar a beber, mano, vai lá no banheiro, força o vomitão dos brothers, volta a beber, de boa, já era, não tem erro. Fica bulímico. Mas aí é outra coisa, né? Não, só tem gosto. Aí é como sujar o banheiro do amiguinho sem ele descobrir, no caso. Cara, teve um maluco que ele veio dormir aqui em casa, no churrasco, ele vomitou no colchão, cara. Peraí, não, agora tudo faz sentido. Você não falou do cara que foi pego? De repente foi o colchão na prisão que eles tacaram fogo. Isso faz todo sentido agora. Não, sabe qual é o pior? É que o cara vem, tipo, o filho da puta que ele bebe, ele fica bêbado pra caralho, ele fala que não fica bêbado, não sente ressaca. Não, não tô falando de vocês, claro. Mas ele fala que é o fodão e o caralho. Mas o filho da puta sempre dá um vacilo. Ele capotou em algum momento e em algum momento ele vomitou. Eu não lembro disso, mas eu sei que me contaram e foi muito legal. Foi uma merda, foi incrível, cara. Sério. Galera, então vamos encerrar aí com o podcast, então tá chegando a hora. Então eu vou passar a bola pra vocês, galera, fazer o jabá e cada um fala o último churras que se lembra. Onde é que foi o último churrascão aí dos brothers que vocês fizeram. Deixa eu começar pelo pessoal de casa aqui, seguir. Porra, velho, foi muito foda esse episódio. Foi legal pra caralho, na verdade. Sim. O último churrascão que eu lembro foi esse do brother, né? Que é churrasco de família, que não era minha família, tá ligado? Que, mano, na moral, o melhor acontecimento do churrasco foi a gente conseguir montar a porra da estante. Mano, os caras perderam o dinheiro infinito. Chegou a estante do moleque. Falou, vamos montar? Vamos. Maluco, que bagulho difícil da porra. Caralho. Mas a gente conseguiu montar. Depois foi tipo o Michael Caio montando aquele brinquedo da Ked? Brinquedório? Mano, aquele primeiro episódio, cara, que bagulho errado, velho. Bagulho errado. Não, mas a gente montou direitinho. Enquanto a galera vai falando, eu vou passar no chat aí, eu vou botar no post a foto também. Caralho, ficou a maior da hora a porra da estante. A gente demorou, enfim. A gente demorou uma vida, né? Mas ficou da hora. É aqui, Zwaste. O último foi aqui mesmo na minha casa, aqui, juntei a galera, juntando o pessoal que não via há muito tempo. Cara, eu comi pra caralho. Acho que é a mesma coisa de sempre, na verdade. As mesmas coisas de sempre. Não, foi ótimo porque eu comi pra caralho. Quando eu tava passando muito mal, eu tava na minha casa. Foda-se. Cara, é a melhor coisa, velho. Fazer churrasco. Tudo bem que depois vai ter uma bagunça da porra pra te arrumar. Mas fazer churrasco em casa é a melhor coisa que tem, cara. Tu bebe até apodrecer, tu se atira em qualquer lugar, tu tá em casa mesmo, sabe? Não tem problema. É verdade. É muito boa, velho. Parabéns, Guilherme, ficou muito bom aí a montagem, tá parado. Tenho que confessar que a gente levou tipo umas 3 horas pra conseguir descobrir onde encaixava as madeiras, porque não tinha lubro. Consegui ler o manual. Porque ninguém leu o manual, exatamente. Não, manual não dá XP. O Rumino, me parabéns com o manual. Chegaram assim, ah, essa porra é que não serve. Vou acender a fogueira, meu. Fogueira não, cara. Vou acender o fogo, a churrasqueira com a porra desse papel aqui. Ô, Churrumino, fala aí. Pô, valeu por terem me chamado de novo aí. Foi bom, ri pra caralho. Aí vai voltar, Churrumino. E o último... Volta quando? Post pra amanhã às 9, hein, filho da puta. Post pra amanhã. Eu tô só enrolando, falando que vou voltar e nunca volto, por favor. E o último churrasco que eu fui foi domingo agora, cara. Lá na casa do meu tio. E acho que o único acontecimento relevante foi que o cachorrinho da minha tia tentou a noite toda estuprar a cachorra da minha outra tia. Caralho, que susto. Vocês filmaram, cara. Isso? Filmaram isso? Não, não filmamos, infelizmente. Foi a virar um ótimo passar. Meme, cara. Foi isso aí. Então, Diego... Ô, meus queridos, então, vamos fazer um jabá rápido aqui, zoação40.com.br. Temos podcast quinzenais, às quintas, ou às vezes atrasa, porque eu gravo aqui com... Vagabundo, filha da puta. Não, porque eu gravo aqui com um belíssimo parceiro, e é isso aí. O meu último churrasco foi 2 semanas atrás, foi o churrasco do meu aniversário, que eu tive que fazer com a galera aqui, porque se fosse dependendo dos outros, não ia ter porra nenhuma. Mas foi bem divertido, foi bem legal, foi bem batuta e, como sempre, bebendo, mas com responsabilidade e dormindo o mais rápido possível. Cara, que triste, cara. Eu quero ter que fazer organizar o próprio churrasco, porque senão o nego não ia fazer pra ele, cara. Fala, cara, eu só tenho amigo fudido nessa porra. Mas o melhor de tudo é que quando eu tô bêbado, eu durmo tipo em 5 minutos. Então é muito divertido dormir bêbado. Então, beleza. A menos que você olhe pro ventilador de teto. Não, aí fodeu. Não pode dormir. Não, cara, tem até uma. Não, o pior é quando tem uma garota do lado. Tem até uma história engraçada no nosso podcast de vergonha que a gente fez. Que o Evandro ou o Guilherme pode botar o link aí, fazer um jabá aqui, mas, ainda mais. Que eu dormi, a garota tava afim e eu bêbado dormindo. Ah, bom, você, pelo menos você dormiu, não broxou igual certos membros do blog. Epa! Epa! Ele não está aqui, ele não está aqui. Teoricamente ele dormiu também, o Diego. Você tá falando um bagulho desse. Valeu a presença aí, Diego. O Coffee do Ultra ou Madruga? Tem que começar aí. Vai lá, Coffee, que é o Coffee que é o estagiário oficial pra fazer jabá. Ah, beleza. Aqui. É, primeiro aqui acessem o blog hqfanbeta.blogspot.com.br. Tem matérias muito boas, tem um podcast também, que é o 11º podcast na lista de 10. Tem post de Cavaleiro Zodíaco. Caralho. Tem post de Cavaleiro Zodíaco. Sempre. É nossa marca registrada. Cara, pelo menos o Coffee do Ultra sabe o endereço do site. O Todd não sabe. Perguntarem pro Todd não sabe o endereço do site. Não, é eu que erro. O Todd não sabe, cara. O Todd realmente não sabe. Não, o Todd não sabe o endereço e o Renan, que é o dono, não sabe quem participa. É. O Renan participa, cara. Sempre que o Renan resolve participar, dá uma merda e não, a gente não consegue gravar. Cara, eu nunca vi o Renan completar um podcast. Nem no que a gente convidou ele conseguiu completar, cara. E o último churras que eu fiquei foi que eu participei com o flow da minha sala, que teve, há uns anos atrás. Até hoje eu estou esperando devolverem meus cascos de Skol que eu levei e as facas que eu levei. Alguém deve estar matando alguém com elas. Certeza. Comprando cerveja. Certeza que botaram um limão e comeram aquela porra. Madruga? É, cara, eu. O último churrasco que eu participei foi quando eu fui visitar a galera do outro site que eu participo aí, que é o levelabaixo.com, acessem lá. E a gente fez um churrasco lá que foi maneiro, foi. Tudo amarrado, foi tudo arranjado em cima da hora, mas deu pra zoar um pouquinho. Show de bola, valeu a presença de vocês aí. E Evan, tem você também, né, cara? Cara, eu acho que eu apago um pouco no churrasco. Eu acho que foi um churrasco de família. Eu acho que eu não sei por que cargas d'água. Eu levei o carro de volta, sendo que, tipo, eu acho que eu tava até mais. Nossa. Eu tava até mais bêbado que meu pai. Tipo, não era muito longe, assim, tipo. Era aqui na minha cidade, era perto de casa, assim, mas tipo, eu não sei porquê, tipo. Eu ou o pai, eu não sei como a gente decidiu que eu tava menos bêbado do que. A porra saiu o carro, volta um Transformer na casa. Porque eu lembro que a mãe não foi no churrasco, geralmente ela que volta dirigindo, né? Ajuda, né? Mas é isso aí, galera. Pô, o podcast ficou bom pra caralho aí, valeu pra todo mundo. Dá aquele recado pro pessoal aí que a promoção da última balada de Craven ainda tá rolando aí. Teoricamente é dia 15 do 9 aí, né? Que a gente vai. Até que tá valendo, mas eu não sei se isso vai antes. Acho que vai antes, né? Não sei. Vamos ver. Quem quiser mandar aí, a gente ainda tá aceitando a seleção de músicas e o nome de DJ. Então fique à vontade aí pra mandar. E se por acaso você pode sair depois de 15 de setembro. Finge que você não ouviu nada disso e segue a vida. Se não tiver mais podcast é porque processaram a gente e a gente não conseguiu mais voltar. Às vezes acabou o site, não vão nem chegar ao vivo, né? A gente vai fazer um proibidão do Super Amishes, tá? Pode crer, né? Lançar na Deep Web, é verdade. É. Processado, tá ligado? cara, nossa, cara, paga aí, paga os cash aí, paga um histórico de navegação, porque eu não quero que ninguém descubra com acesso, hein, cara. Foi isso aí. Foi isso aí, galera. Um abraço pra todo mundo aí. Comentem os seus churrascos aí, as suas histórias de churrasco e as formas de churrasco. Tua dica, já que a gente não deu dica de porra nenhuma aqui. É por isso que é filosofia, cara. Filosofia do cotidiano. Útil, nada vai ser útil, tá ligado? Então, valeu, galera. Um grande abraço aí pra todo mundo. Até semana que vem, talvez. Talvez é ótimo. Você sabe, né? Pode aparecer alguém aí querendo processar a gente, ameaçar. Deixa eu cometer uma gafe tremenda. A gente tá participando do podcast de quem? Melhor do mundo. A gente é o HQFã. Ah, tá, não. O Evandro, eu conheço o Evandro, pô. Sim, vamos agora, cara. É, rapaz, HQFã, rapaz. O 11º podcast do Top 10. Top 10, top 10, top 10 de quem? Ninguém conhece o podcast de ninguém, todo mundo gravando, ninguém sabe com quem tá gravando. Ah, cara, churrascão, churrascão. Falaram que ia ter churrasco e veio todo mundo. Você tá gravando, Evandro? Tô gravando. Tá bom, então. Tô gravando também, já.